Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está ouvindo esse áudio, esse trabalho. E o meu nome é Isabel Gonçalves, eu sou assistente social e vou falar um pouco com vocês sobre o machismo, o que é, como ele se manifesta no meu ponto de vista pessoal como mulher e como eu visualizo isso no meu espaço de trabalho, então a minha visão enquanto profissional. Quando a gente pensa na palavra machismo, o dicionário ele traz um conceito bem marcado, né? Então o machismo ele é a qualidade, ele é o modo de ser macho, né? E socialmente falando, ele é um comportamento que ele tende a negar a mulher as suas prerrogativas, os seus direitos enquanto sujeito social, tão importante quanto o homem. Falando de números, na última pesquisa feita pelo Ibope, né, sobre preconceito e formas de discriminação no Brasil, o machismo ele foi o mais citado e o mais praticado. Em termos de números, nós temos isso enquanto 61% de todo esse discurso, de todas essas ações que terminam discriminando as mulheres. E aí a gente pode levantar um grande questionamento que nos guia para compreender como surge toda essa concepção dentro da mente masculina, como ele externa isso para a sociedade, para os outros homens, para as outras mulheres com as quais eles convivem. Se você parar para pensar, ao longo de toda a organização social, da vida do ser humano, desde os primórdios da pré-história, da era medieval até a contemporaneidade, o papel do homem ele sempre tem um destaque um pouco maior. O papel do homem sempre é visto como aquele que provê, como aquele que protege todo o seu clã, toda a sua família. Então você vê sempre os homens em funções de casca, de pesca, de guerra, de proteção do grupo. Enquanto as mulheres tinham um papel que normalmente não foi realçado e não foi reconhecido, até porque elas ficavam nos bastidores de todas essas ações, para que os seus homens pudessem ir à guerra, defender toda aquela sociedade, todo aquele povoado, se tinha necessidade de alguém que permanecesse no seio familiar, no seu lar, para que aquilo acontecesse sem um prejuízo maior às demais ações da sociedade. Então, ao longo dos anos, com o surgimento da família, do Estado, da propriedade privada, da divisão do trabalho, isso foi reforçado e isso foi, entre aspas, perpetuado. Os homens permaneceram nessas ações provedoras e protetoras, enquanto as mulheres ficaram no local de cuidadoras.